Panorama Agrícola para 26 de abril de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo o programa de terça-feira, hoje é 26 de abril de 2011, noite de lua minguante. Na mesa de som hoje, nos trabalhos técnicos, está o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: contra fatos não há argumentos. Na dica de Simone Barrim, valorize produtos regionais. Noticiário: produtor de pinhão tem uma safra melhor este ano. Na entrevista, Timbó e a agroecologia. E no quadro Aquanegócios, encontro em Camboriú, discute o cultivo do jundiá. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Valorize e compre os produtos de sua região. É uma forma de incentivar o crescimento de sua comunidade. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Produtores de pinhão da Serra Catarinense esperam crescimento de 15% na safra atual. Faz parte do ciclo da pinha, que atinge o seu pico de produção nesta safra, e também por conta da antecipação da colheita, que começou este ano duas semanas antes do previsto. Apesar da boa safra de pinhão, os produtores vão conseguir um preço parecido com o do ano passado, de R$ 1,50 a R$ 2,00 o quilo. Sobre o pinhão, vale destacar a 23ª Festa Nacional do Pinhão, que acontece em Lages de 16 a 26 de junho. Um CD promocional com 22 músicas foi lançado recentemente e tem distribuição gratuita. O governo federal recebeu em Brasília a pauta da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, a FETRAF. O documento aborda temas como o acesso à terra e renda da agricultura familiar, além de reforma agrária e desenvolvimento de políticas para a juventude rural, mulheres, meio ambiente, saúde e educação no campo. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nosso contato hoje é com a EPAGRE de Timbó, a conversar com o engenheiro agrônomo e extensionista Newton Barella. Tudo bem, Barella? Tudo bem, e vocês, como é que estão? Tudo certo. Nós gostaríamos que você passasse informação aqui para o ouvinte do Panorama Agrícola sobre esse seminário de agroecologia que ocorre em Timbó. É uma promoção da EPAGRE, Banco Brasil, SEBRAE, Prefeitura Municipal de Timbó, onde realizaremos um encontro sobre produção agroecológica de hortaliças e também como, aproveitando a oportunidade, a utilização do selo que certifica que o produto é verdadeiramente orgânico. Para que o produtor possa se adaptar às novas regras do Ministério, é isso? Inclusive, sim, também. E esse encontro será dia 27 de abril, aonde, Barella? No Jardim Botânico, no município de Timbó. É um encontro interregional. Até a gente convida, além da região de Blumenau, a região de Itajaí, Joinville, Rio do Sul, aonde a gente espera a presença de técnicos, extensionistas, técnicos de prefeitura, cooperativa, sindicatos de trabalhadores rurais e, em especial, as famílias produtores de alimentos orgânicos. Newton Barella, engenheiro agrônomo da EPAGRE em Timbó. Há muitas boas experiências de agroecologia aí na região? Aqui nós temos 4 produtores bons que já exploram essa atividade comercialmente. E sendo que um se destaca na produção orgânica de morango. Assim, todos eles, se são orgânicos, são orgânicos, né? Não tem meio, não existe meio termo. Correto. Mas é incrível você ver a sociedade observar o amor que eles têm nessa atividade. Não existe meio termo, são verdadeiros, são honestos de verdade. São produtos orgânicos, 100% orgânicos. Para exemplificar, existe a cultura do morango, que o agricultor chega a aplicar produto à base de própolis na cultura. Então, por exemplo, eu sempre digo tecnicamente que quem produz morango sem agrotóxico, morango e tomate, sem agrotóxico, já é um grande profissional nessa área, porque daí já passa pelo crivo. Perfeitamente. Então, reforçando, 27 de abril, encontro, seminário de agroecologia em Timbó, para o pessoal aí da região do Vale do Itajaí. É isso, Barão? É isso aqui. Estamos aguardando a vinda dessas pessoas citadas aí que eu falei. Repetindo o local e horário? O local Jardim Botânico em Timbó começa às 13h30 horas e vai se estender até às 17h. Qual a programação, Barelo? A programação vai ser o seguinte: então, às 13h30 tem a recepção. Das 13h30 às 14h, a abertura, a composição da mesa. Das 14h às 15h20, palestra sobre produção ecológica de hortaliças, proferida pelo engenheiro agrônomo da estação de Tuporanga, de pesquisa de Tuporanga, ele é um especialista na área. Depois do intervalo café, então, haverá outra palestra sobre selos que certificam os alimentos orgânicos, sob o comando do palestrante Eduardo Amaral, engenheiro agrônomo, coordenador da Comissão da Produção Orgânica em Santa Catarina, Ministério da Agricultura. Newton Barella, engenheiro agrônomo da EPAGRE em Timbó. Muito obrigado pelas suas informações. Conhecimento de ponta, nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Conhecimento de ponta, nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Na semana que vem, de 3 a 5 de maio, em Camboriú, acontece o 4º workshop sobre Jundiá e a primeira mostra catarinense de equipamentos e insumos para a aquicultura. Será no Centro de Eventos do Instituto Federal de Educação, Campus Camboriú. A ideia do evento é discutir e divulgar informações e novas tecnologias do cultivo da espécie Jundiá. Na ocasião, serão divulgados também resultados alcançados por grupos de pesquisa que trabalham com o Jundiá. Na programação dia 3 está prevista uma palestra sobre a situação atual da piscicultura no sul do Brasil e perspectivas futuras. No dia 4, sistemas de cultivo superintensivo em aquicultura e o desenvolvimento do Jundiá no sul do Brasil. Também criação de Jundiá em diferentes sistemas de cultivo, fisiologia aplicada à criação de Jundiá, larvicultura e alevinagem. E na quinta, dia 5, qualidade de água em criação de Jundiá, Jundiá e estresse em sistema de cultivo e o melhoramento genético de Jundiá. Como palestra de encerramento, no dia 5, aquacultura e biodiversidade com ênfase no desenvolvimento da espécie Jundiá. O 4º workshop sobre Jundiá e a primeira mostra catarinense de equipamentos e insumos para aquicultura, de 3 a 5 de maio em Camboriú, tem também mini cursos: alimentação e nutrição de Jundiá, qualidade de água em criação de peixes, fisiologia aplicada à criação de Jundiá e peixes híbridos. A promoção é da EPAGRE, junto com o CEDAP, o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da EPAGRE, e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense, Campus Camboriú. Com apoio do Ministério da Pesca e Aquicultura, FAPESC e CNPq. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.